chama sucesso. Joga assim, vai, vai, vai, cintura. Eu sempre fecho. Em nome de Regis Estúdios. Hoje ele tá mil graus no look. Ha! Amor não é segredo entre a gente. E o meu término é recente. Você tá com mano que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar dia, mas ainda não. Sabrina do Boné. Eu sei que você poderia ter. Eita forrazão. E não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você solta a voz pra mim, vem. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava. E o apelido carinhoso é difícil esquecer. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava. E o apelido puxa demissão. Vai, guitarrinha, vai! Califórnia Produções, o Isso Brasileiro. MeuCDs.com. Olha tão gostosão. Amor não é segredo entre a gente. E o meu término é recente. Você tá arrumando que ela me virou. E esse sentimento pendente que se chama a minha mente. Vai passar dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado. Que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque assim ele me chamar. E o apelido carinhoso é difícil esquecer. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque assim ele me chamar. E o apelido vem, vem. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque assim ele me chamar. E o apelido carinhoso é difícil esquecer. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque assim ele me chamar. E o apelido puxa pra curar. Boladinho, vai! Cintura! O pancadão seco. Cintura de bola. O pancadão. Mas seja muito bem-vindo ao nosso show. Hoje ainda tem Sora Silva e o Washington Brasileiro. Negócio bom danado, prazer imenso estar aqui com vocês. Ontem tava no nosso show essa galera aí, massa, safadão de novo, arrochando nós. Cintureiro BR. Negócio bom danado. Lembrando que hoje tem boné da cintura de mola, tá passando por aí a princesa, botando o boné 2019 com a cintura de mola. Bora dançar, bora! Um abração a vocês aí, marcando presença na festa.